José Fernando Gomes Júnior, presidente do Sindicato das Empresas Minerais do Estado do Pará, a Cimineral, foi eleito pela diretoria da DVB Pará Personalidade de Marketing 2014. O prêmio Personalidade de Marketing da DVB Pará, que realizou sua quinta edição, é uma forma de reconhecer e homenagear a liderança empresarial que melhor utilizou as ferramentas de venda e marketing em seus negócios. O presidente da DVB Pará, Mauro Kleber, comentou sobre a premiação. Esse ano foi José Fernando Gomes Júnior, presidente do Cimineral. Uma coisa que foi muito favorável, mostrar o potencial mineral do nosso estado. Isso aí foi muito favorável, contou muito com o anuário. O trabalho do anuário da mineração é um trabalho fantástico que deve ser reconhecido não só no Pará, mas no Brasil e no mundo, porque é um trabalho único, onde realmente você tem um mapa, você tem quantas empresas trabalham, quantos trabalhadores têm, quantos empregos diretos e indiretos, qual é a capacidade de retirar a riqueza do solo, o que o Pará pode produzir, o que o Pará pode ganhar. Isso daí vale para qualquer estado, para qualquer município e vale para o mundo, para avaliar o quanto o Pará é rico. Então, um trabalho desse tem que ser homenageado várias vezes, não só hoje. O presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, participou da festa de premiação do empresário do setor mineral. Para o parlamentar, a escolha foi merecida. Na minha avaliação, antes e depois, o segmento vivia desorganizado, disperso, cada um buscando o seu lucro e fazendo seus investimentos no setor mineral. Ao criar o Cimineral e colocar o Fernando, que passou pelo parlamento, que é uma pessoa que conhece o Pará e tem um feeling todo especial, ele conseguiu traduzir para a sociedade o trabalho que o setor mineral tem feito. Então ele conseguiu também fazer uma inserção em diferentes segmentos da sociedade, introduzindo a informação sobre o trabalho do setor mineral. E que hoje isso nada mais é do que o reconhecimento por todo esse trabalho dele. Honrado com a premiação, o homenageado da noite, José Fernando Júnior, disse que o prêmio é o reconhecimento a um trabalho sério, comprometido e dedicado em prol do setor mineral do estado. É o reconhecimento de um trabalho que nós estamos fazendo, baseado no planejamento estratégico, e o prêmio vem comprovar que nós estamos no caminho certo. Mas, além de tudo isso, aumenta a nossa responsabilidade para os próximos anos. É estar se superando e se reinventando a cada ano para atender a expectativa da sociedade paraense, levando a mineração cada dia mais no dia a dia das pessoas. O prêmio Personalidade de Marketing da DVB Pará foi realizado no dia 15 de maio, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, e contou com a presença de várias personalidades e autoridades paraenses, como os deputados estaduais Ayrton Faleiro, Alfredo Costa, Valdir Ganze, Raimundo Santos e Nilma Lima.